Hotel Bravo. Só tem notificação, gostaria de chegar da Boca Azul no carro nível 750. Chegar na instaladora, no 090. Alterna 1, 2, 0, 0. Independent Alpha is in focus on the factory. Trying to follow 180 via Corral 1 Bravo de Pacto. Hotel Bravo na frequência 1.2.95. Thank you. unit. Autorizado a atenção direta no direto para a paz. Solicita a ascensão direto para o 120. Subindo direto para 120, papai direto para paz. É, subindo para 120, direto para paz, direto para paz. O Mike Sai Alpha, Ranger Service Leader, call DL Patrol, Superstorm 20-1. Nosso Mike Yankee, cheque 6 de pouso, 5 para 7, pouso utilizado, vento 1 no 0 grau, vento 2 mais, nativo 1 no 0, no meio. 0 na lei, passagem travada, reportando na final, Oscar Mike Yankee. Autoridade do Separa 2010 e a Estrugada Bomba Júlio, Internacional no 0 Mandeia. Autoridade do Conselho de Montalhão, Estrugada Pista 1, no 0 Capacita Lisa. Sim, é, que tá no eco, tá na escuta. Sistema está fazendo o escapar. está autorizado? O litoral aí, sem problemas, pode manter o litoral. Só não aproxima para final. Sim, já viu. Direito, mas não é esse colado. Isso aí, Caso Leste. Caso Leste. Você tem mais um 737 da Gol, tá 1 minuto de Duna. Tá posição Duna, no caso, né? Tá, vai solicitar deslocamento um pouco mais perto assim, não? Eu tô aqui na perna nas Dunas, quando autorizado, fazer um sobrevoo nas Dunas próximo ao aeroporto para constatação do IMEMA, que a gente até viu pra ela. Caso não é com as duas aeroportos aqui no setor sul, através do sul do Pátio 3, é isso? Aqui, irmão, caso é. Então pode prosseguir. Aqui pelo setor sul do campo. Estou com o Evandro da Zerca, vai entrar na colégio do setor 0. Evite a aproximação muito dada do eixo da 1028. Sim, do caso é. Hotel Azul, eu posso prosseguir aqui na Praia da 435. Pode retornar. Vai decolar um trato aqui da Azul. Estou no DMT. Sim, está no eco. Golo 739, solo 10, direita, Fox Trot, chama o sombra de uma. Fazendo ativo 1, 2, 3, 2, 9, 8, 3, 9, 8.